já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão. Quando você chega, minha mão transpira, minha mente pira, eu já não sei o que fazer. Já vi que esse lance tá ficando chato, pois até meus atos não consigo mais conter. Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer. Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda. Se tento te esquecer, só faço te querer. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão? Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão. Quando você chega, minha mão transpira, minha mente pira, eu já não sei o que fazer. Já vi que esse lance tá ficando chato, pois até meus atos não consigo mais conter. Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer. Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda. Se tento te esquecer, só faço te querer. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. Já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda. Se tento te esquecer, só faço te querer. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando, mesmo assim vou te dizer. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você.